tá no cachimbo, já virou fumaça. Quem deixou entrar? Essa tal desgraça. Enrica uma parte, fode com a outra parte. Rica tá tremendo, tá ficando louca. Vendo que essa praga não atinge só os pobres. Ilude o teu filho e faz abrir teu cofre. Sou favelado, apenas mais um pobre. Vivendo num país governado pelos nobres. A balança da justiça faz questão de te afundar. A justiça é cego, ela não quer enxergar que essa porra tá acabando com várias famílias. Irmãos que se iludem, entram no crack ou cocaína. A primeira dose, a mais tentadora. Segunda, terceira, mais cruel, devastadora. E faz levar os teus pertences na boca de fumo. Até o teu carango, teu sonho de consumo. Pare pra pensar e ver o que tá errado. Qual foi o teu passado pra pagar tanto pecado? Mosca na quebrada, a fim de um trocado. Se não conseguir invadir a casa do lado, e no final das contas é pro jazz o cadeado. Mofando na cadeia, vendo o sol nascer quadrado. As cracolândia tão crescendo igual riqueza do presidente. Quem sofre com isso são pessoas inocentes, com falta de saúde e educação. Será que o governo não vê essa situação? Muitos por aqui já perderam a infância, entrando nessa porra por causa da ganância. De ganhar mais é só o que pensa. Quando a casa cai, presente pra imprensa. Tipo Oscar de Mello, Jefferson Moraes. Não mostra a verdade, o mal que a polícia faz. Espanca o inocente, empurra o flagrante. Bota a cara na TV dizendo que é traficante. Oprime o viciado com arma e cacetete. Que deixou de estudar porque o colégio tá de greve. Filho da puta, pilantra, bandido, inimigo da favela. Pratica o genocídio, os noia na quebrada. Tá ligado, não tem crédito. Pensa duas vezes antes de fazer o débito. Se não pagar, já era, um abraço. Cliente ruim, vai direto pro saco. Desgosto social, visto com preconceito. Se for favelado, não tem essa de respeito. Calamidade pública onde não tem ajuda. Clínica cobra caro, governo filho da puta. Não foi o seu parente que entrou nessa ilusão. Não falta influência pra cair, é rapidão. Aí você vai ver e vai sentir na pele. Quando encontrar teu filho deitado no IML, aí eu quero ver se vai suportar a dor. Igual a sofredora que tanto chorou. Cadê o Superman da vida real? Ele usa preto e tá praticando mal. Que porra é essa? Que porra é essa? O apocalipse em forma de pedra. Que porra é essa? Que porra é essa? O apocalipse em forma de pedra.